Quatro sorrisos. Isso aqui tá lindo demais. Eu quero aproveitar você. Cada segundo que eu tiver ao seu lado, quero te amar como se não houvesse amanhã. Já decorei seus quatro tipos de sorriso. Tenho sem graça que me tira o juízo exagerado. E aquele depois do amor me pedindo um abraço. Você desperta um lado meu que é só ser. E eu desperto um lado seu que é só meu. Tudo bem.